Maurício, gravações com a gente. Chama, bebê. Chama que é cedo, galera. Portal do La Rocha. Tô me sentindo carente. Eu nunca mais ligou. Bateu saudade da gente. No quarto botando terror. Saudade da quicada malvada. Da sentada malvada. Gostosinha demais. Saudade da tua voz saliente. Falando indecente. Bota vai, bota vai, bota vai, diz. Ai, ai, ai, ai, ai. Eu gosto quando você senta com essa cara de marrenta. No beijinho você faz. Ai, ai, ai, ai, ai. Eu gosto quando você joga com esse olhar de perigosa. Sua gemidinha é boa de... Ai, ai, ai, ai, ai. Eu gosto quando você senta com essa cara de marrenta. No beijinho... E aí? Ai, ai, ai, ai, eu gosto quando você joga com esse olhar de perigosa. Seu gemidinho é bom demais. Chama, bebê! É Joel Santos! A voz dos índios com vocês! A voz de Mestre Cris! Tô me sentindo carente. Eu nunca mais ligou. Bateu saudade da gente. No quarto botando terror. Saudade da quicada malvada. Da cintura malvada. Eu gosto sozinha demais. E aí? Saudade da tua voz ali, hein? Falando indecente. Bota vai, bota vai, bota vai, diz. Ai, ai, ai, ai, ai. Eu gosto quando você senta com essa cara de marreta. No vidinho você faz. Ai, ai, ai, ai. Eu gosto quando você joga com esse olhar de perigosa. Sua gemidinha é bom de... Ai, ai, ai, ai, ai. Eu gosto quando você senta com essa cara de marrenta. E aí? Ai, ai, ai, ai, ai. Eu gosto quando você joga com esse olhar de perigosa. Sua gemidinha é bom demais. Chama, chama, chama, chama, chama. Joga que tá gostoso. Um abração pra galera curtindo o Joel Santos. Vocês são top demais.